A real de um sistema enlouquecido e curioso, feliz de quem tem muito, triste de quem tem pouco. Pouco a oferecer a este sistema maldito, a esses corpos poderosos denominados políticos. Se a morte, eu não sei, fosse a pena para o erro, será que os poderosos pagariam por seus crimes? Quantas vidas se foram por causa desse sistema? Nunca foi a solução, sempre foi o problema. Estirado na calçada, a vítima do poder, coberto com jornal, mas um pobre que se... Outra vez a vida tá em desvantagem. Aliança do sistema, farda morte, sacanagem. Imagino bocadas para fazer acertos. O segundo lado da lei, só não vê quem é cego. Perigo, política, polícia, poder. 4P de poder que faz o pobre se flopear. Não vacile, irmão, não confie na sorte, pois o gatilho do sistema pode lhe causar a morte. Não vacile, irmão, não confie na sorte, pois o gatilho do sistema pode lhe causar a morte. Gosta de ver os corpos achando. Morte ao sistema na chama da lei do cão. O sistema gosta de ver os corpos achando. Crucificado, conscientizando e alertando os irmãos. Será que vidas bandidas terão direito ao paraíso? Ou será que Deus vai acabar com tudo e só ficará na terra aquele que for honrado? E o inferno é o paradeiro de quem for condenado. Condenado a passar a vida nas prisões, condenado ao inferno, político ladrão. Bandidos têm horário na televisão, de 4 em 4 anos a mesma enrolação. Aliado ao sistema, rede de televisão, pimpi na tela, iludindo a nação. Somos mente evoluída no verde e amarelo. Pobre dorme em jornal, rico dorme em castanho. Se você é ligado ao sistema, estará em nossa mira, declarando guerra quando o microfone atira. Um tiro certeiro em sua cabeça, munição de microfone contém inteligência. Se alojará em seu cérebro a bala da informação, ativando a sua mente, dando orientação. Alcançará a vitória, um povo informado pela cultura hip hop de um povo crucificado. Somos mentes acionadas com um só objetivo, concentra nosso povo, informação coletiva, atacando ao sistema com força total. Todo povo lutando pelo mesmo ideal. Uma caneta é uma arma poderosa, e através dessa arma passamos nossa experiência para esse povo que vem fugindo do pesadelo, que acredita que este é o caminho, é o único jeito. Vivem nessa ilusão a sua vida inteira, até o dia que descobre que sua vida não passou de uma besteira. Essa mensagem é pra quem é acomodado, levante sua voz, lute, seja um cidadão honrado. E juntos lutaremos contra esse sistema maldito que faz de nossas vidas esse inferno terrível. Não confie na sorte, pois o gatilho do sistema pode lhe causar a morte. Não vacile, irmão. Não confie na sorte, pois o gatilho do sistema pode lhe causar a morte. O sistema gosta de ver os corpos achando. Morte ao sistema na chama da lei do cão. O sistema gosta de ver os corpos achando. Crucificado, conscientizando e alertando.